897, pronto para você estacionar no 7? Comando 897, autorizado, chame táxi. Chamada em táxi, aí dá 7. Alugou no 804, pronto no 5. Comando 804, autorizado por Chibec, desce no momento, chame táxi. Chapa táxi, 804. A 980 descend 2000 feet, QNH 1014, cleared, final report established. Okay, 2000 feet and 1014 and cleared for the approach American, 980. Sendo na 35, velho. 3597, contato radar, suba, ao nível, suba para o nível 360, sai da agora e transição fita. 360 na Gole 3597. Passando isso, foco próximo em Lima, recorde e transponda 5572, antes de foco para Lima. Puxa back acionamento no 08. Zona 715, informe que tem o tratamento da companhia, que iniciamos 07, condição de realizar simultâneo. Vamos consultar aqui o tratorista aqui, só um minutinho. Vai esperar o colega iniciar o táxi, assim que ele iniciar, então inicia o pushback. Sim, após a liberação da retaguarda, autorizado pushback, se não é o time táxi. Gente, 1715 aprovado após a liberação da retaguarda. Salvador, bom dia, 76709, na proa de Anto, passando 170 para 150, informação Índia. Web 6709, assina identificação autorizada, chega de pitch, desça para o nível 050, redução para 2509. Até mantendo 159, descendo para 050, na chegada de pitch. 0107, Mike Eco Delta. No pátio 4, para assinamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 62, tem um bom voo, Mike Eco Delta. Para o táxi, gol no 804, com 144 a bordo, Campinas, 4 horas e 10. 100, positivo, reforço para a descida, 8.8, quando lá, torre 118, decimal 62, bom voo. Direito de alfa, ponto espera 28, 186 lá, 1804 bandido. Gol no 897 para o táxi 165 a bordo, 3 horas e 20, atendendo Campinas. 97, autorizado táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera da 28, quando a torre 118, decimal meia dúzia, vai seguir o banho da companhia. Juliette Alfa, ponto espera da 28, 186, voo 1897, boa. Salvador, TAM 3153, pushback, acionamento no 03. Autorizado, chame táxi, TAM 3153. Chamarei, 3153. Romeu, Oscar, Tapa Alfa, para Morro de São Paulo, pátio 5, 500 pés, confirme. Tapa Romeu, Oscar, Tapa Alfa, autorizado, Morro de São Paulo, 500 pés, decola da pista 17, com curva à direita. Corredor Axé, frequência do controle 119.35, transponda 0115, Oscar Papa Alfa. 3517, passa nível 120, chame Recife 126.4, alternando 33.25. Recife 304, alterna 3325, dá 3517. Web 76709, desça para 2000 pés, ajustando 014. 2014-6709. Segundo, para acionamento táxi e decolagem, torre 118, decimal meia dúzia, Oscar Papa Alfa, com voo. Léo 5400, contato mandado volante, reforço Selma, alterno centro Brasília, 122-25, voo 863. Autorizado, posicionamento. Trip 5514, passa nível 130, chame Recife 126.85, alterna 125.45, trip 5514. 5514. Clerical 980, complete final contact tower 118.6. 118.6, American 9080, okay. 2, gol 1804, bom dia. 804, mantém o ponto de espera pista 28. Temos 757 já na curva, na posto. Mantém o ponto de espera. 980, accept the side check, landing gear, the wind is 250 degrees, 08 knots, clear to land. Clear to land, runway 28, American, 986. Ok, reduzindo, sente o tráfego, obrigado. Autorizado ILS Zulu, repórter estabilizado. Autorizado ILS Zulu, repórter estabilizado, né? 709. Top. táxi USA 3153, está com 112 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, está no Guarulhos. Zulu 153, autorizado táxi à direita, Índia Alfa, da ponto de espera do 28, lá 186, tem bom voo. Índia Alfa, da ponto de espera 1863, 153. Jona, aguardando chegar a cara, gol 92. 29, Galeão. Sete, autorizado táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, vai dar passagem ao Arcoelho da TAM, vai seguir como número 2, quando o ator 286 tem um bom voo, voo no 607. Sete, táxi via Juliette Alfa, segue o Airbus, ponto de espera torre 286, voo no 607, obrigado, bom final de semana. Voo no 715, segue a aeronave da companhia até o ponto de espera da 28, quando o ator 286 tem um bom voo. Segui até o 286, amanhã. 804, pode alinhar, senhor? Sim, alinhar e manter, 28. Ali mantém, voo no 804. Ground at 2-3, vacate the runway in left via Charlie, and then come ground 1-2 on this morning. First and left now. Copy American 9-9-8-0. Autorizado direita, decolagem com curva direita do corredor Axé, vai curvar após interceptar ali no litoral, vento 250 graus, 89, chame fora. Autorizado localizador da 28609. 26709, complete final, chame torre 118, tá com 6200. 26, obrigado, seja. Salvador, bom dia, objeto 6709, estabilizado LS 28. Gente, continua aproximação, 37 da Gol alinhado para início de decolagem. Reporte corta-milha checado, altímetro 1014, 240 graus, 10 horas, últimos 90 estão fechados. E esse ente reportará. After the outbound cleared in the apron to gate 11 American 980. Boa noite, 04, tem um helicóptero tipo Augusta iniciando a decolagem do ponto médio da pista 17, com proa sul, já está à esquerda do eixo de decolagem no 028, vai manter o litoral à esquerda via corredor Axé conforme em carta. O vento é 240 graus com 10 9, 1014 nautinho, tem a decolagem autorizada. Tem decolagem sem tráfego, 104. Muito bom dia, seria o 340, Guarulhos? Gente, aguarde o código, 3179. 280, até 3179, 280. Gente, 280 para Guarulhos, será coordenado, aguarde o código. Obrigado. Webjet 6709, checa o trem 260 graus, 10 nós, pista 28, pouso autorizado, Webjet. Abaixar travado, livre pouso 28, 6709. Pulo 804, decolado aos 2000, 935 controle, tenha uma boa viagem. Pulo 804, controle. controle, ó. Posso parar, declaro os 26935, controle foi do Axé, boa viagem. Controle 11935, Alfa. Boa noite, 04 é a 2. Estou em contato, radar na decolagem, estou no nível 340, saída Gol, Levalta. Agora, retornando ao PQ da Gol, Levalta, 340, Gol 1804. Do controle 119.35, transponder 5046. Da 3179, autorizado para Guarulhos. Nível 280. Na Peruíque 50. Decolada 28, proazer 2000 pés, curva esquerda, Goleval Eude 119.35, controle e 5046 transponder. Afirmo, 5046, portão 02, chave pronto, portão 3179. Portará pronto, está 3179. Tráfego decolando da frente Augusto, está quase bloqueando o farol de Itapuã. Vento 240 graus, 8 pontos, decolagem autorizada. Mantém a reta inicialmente até a litoral, aguardando para a curva direita na sequência. Mike é curioso. Solos 28, liberando a esquerda da Delta, chame solo 121-9. Solo 76709, Delta. 76709, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, para o 01-679. Voo 897, tráfego decolou da pista 17, está com proa sul, vai manter a linha litoral à esquerda até o farol de Itapuã. Tem os dois tráfegos, vai manter a reta até cruzar 2000 pés, após curva esquerda subida a gole, vento 260 graus, 89, decolagem pousada. 1897. Deve decolagem da 28, está visual com tráfego, Gol no 897, tem antes da saída. Papapá, Mike Delta, decolando aos 29, vai curvar à direita, mantendo o corredor axé, controle do 935, hoje acha. Sim, 935, Mike Delta. Papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Decolou, iniciou na curva à direita, setorizado direto, Manati. Gente, direto Manati, Mike Eco Delta. Você passa lá na liberando a CTR, Eco Delta. Gente, decolado 30, controle 119.35, boa viagem. 0935, gato, bom trabalho. Controle, Salvador, Gol 897. 897, sobe a 360, vigilância radar. 360, vigilância, 1897. Salvador, Rio 9641. Rio 9641 Fortaleza 310, já autorizado, copia? Copia, senhor. E o 9641 autorizado Fortaleza nível 310 via UP Zulu 19. Decola da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à direita, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5052. San 3153, reto 250 graus com 10 nós. Chama até reto até 2000 pés, decolagem autorizada. Negativo, decolagem autorizada, mantendo por até 2000, 3153, iniciando. São Salvador, bom dia, voando 607, ponto 0 da 28. Pushback e acionamento Rio 9641. Abril, Tício, essa restrição aqui do SL 110 até 15 milhas a gente desconsidera? Quer repetir a restrição? Não é isso, desconsidera então. Mike Alpha para Ipiaú, confirme o pátio à pista que decola. India Mike Alpha, cheque o rádio, transmissão muito ruim, ok? Tá, isso é bom agora? Afirmo, Clareza, afirmo. Sim, decola da 17, 45. Seguinte, 060 para Ipiaú, Yankee cancela, vai no 065, agora de cópia, India Mike Alpha. 3179, aguarde. Está para pushback acionamento, da 3179. Autorizado, chame táxi, da 5, observa o Volagem 37, companhia, aliás, mantém a ponha. Ali mantém, 715. Reporte Baião, Fernando Centro, Brasília, 122925, gol 23. Quadro 0, gol 897. 897, chama Centro Recife, 126, decimal 4, alterno 33, decimal 25. Sapatango Índia Mike Alpha, cópia. Sapatango Índia Mike Alpha, autorizado Salvador Ipiaú, nível 060 até 040 milhas de Salvador, cancela, vai no 065. Decola da pistão no 7, com curva à direita, subida gole, Eval, após direto. Frequência do controle 119.35, transponder 5010, India Mike Alpha. Salvador Ipiaú, está falando a 17 com 060 até 40 milhas após 065. Então, saída agora, levar após direto. 1935 controle, 5010, transponder o Golfo Mike Alpha. Finlândia é o India Mike Alpha. Ativo, India Mike Alpha. Sim, PLB? 4204. 04 a bordo para acionamento de táxi e decolagem, torre 118.62, é bom voo. Direto para cá, 2 Mike Alpha, acionamento autorizado, reporte para ingresso pista no 7, India Mike Alpha. Modula, comandando centro. O 7 no 5, vento 2, 3, 0 graus com uma dúzia de nós. Altímetro agora 1015, 1-0 no 5, decolagem autorizada. A gente está livre de decolagem, vai manter por até 2000, 715. Zona 53, chama centro Recife, frequência 126 decimal 4, alternativa 133 decimal 25. 364-3325, tá, 3153. Informe Bravo, Vitor Oscar, Salvador, prossiga. 02 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alcança o Galeão, descansante para o táxi. 3179, só confirme que foi paga a restrição de 2 mil pés após a decolagem? Termo ativo, até por até 2 mil pés. Gente, então 3179 está autorizado o táxi à direita via Índia Alfa até o ponto de espera da 28, quando a torre 118.612 tem um bom voo. Alfa, tem ponto de espera da 22, o transferido no sexual. Só confirmando, é mantendo para 2000, aí pode curvar em cima. Afirmo. Trolley, bom dia, voo no 7 no 5. Bom dia, voo no 7 no 5, sobe ao nível 3, 400, serviço de vigilância. Afirmativo, 400, vigilância. Afirmativo, bom dia, 310 para Recife, paciente da Juliette. Está autorizado, copia? Afirmativo, pauta da cota. Total 9911, autorizado Recife, nível 310, via Operisk 58. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.35, transponder 5051. Autorizado conforme 310, é pelo ISC 58, decola da 28, mantém até 2000, curva à direita, a subida a Romelim, 119.35, controle 5051, transponder, total 9911. Planejamento correto no pátio 3, chame pronto.